Muito bem, ô Paula Fernandes, que canta bonito! Um abraço carinhoso a todos os meus amigos da Capivari FM de Abadiânia, onde estive recentemente, fiz uma visita, e meu amigo Eliel, locutor da Capivari, ele apresenta o programa Capivari Sertanejo às 17 horas, 5 da tarde. Fiz uma entrevista muito bacana com ele, todo mundo ligando na rádio, participando. Eu, Leir, muito obrigado, tá, meu amigo, aí pela recepção maravilhosa. A você, meu amigo, o Antônio Oliveira. Aí, Antônio Oliveira, Anito Oliveira. E Anito Oliveira, cabra danado, que apresenta o programa Coração Sertanejo todos os dias às 5h30 da manhã. E meu amigo Bideca, grande Bideca, um abraço, Bideca, a todos vocês. Meu amigo João de Camargo, diretor da rádio Capivari FM de Abadiânia, a todos vocês, viu? O Ronaldo Ribeiro também, que é locutor. O Osman, aos sábados, apresenta o programa das 9 ao meio-dia. Também o amigo MacGyver, que apresenta aos domingos, todos os domingos às 13 horas. Um abraço a todos vocês, tá bom? A gente, no decorrer do programa, a gente vai mandando alô para esses amigos de Abadiânia, que transmite o nosso programa com muito sucesso para toda a região, né? Um abraço a todos vocês. Jorge e Matheus cantam Enquanto Houver Razões. Eu já fiz de tudo pra te convencer. Mandei rosas vermelhas lindas pra você. Falei de amor. Fiz uma canção. A lua se foi e nem vi o sol chegar. Acreditei que o tempo não ia passar. Foi ilusão. Enquanto houver razões, eu não vou desistir. Se for pra eu chorar, quero chorar por ti. Porque não te esqueço. Esperar, passe o tempo que for. Deixe bem guardado esse nosso amor. Sei que eu te mereço. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim. Mas só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer: amor, te quero sim. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim. Mas só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer: amor, te quero sim. E eu já fiz de tudo pra te convencer. Mandei rosas vermelhas lindas pra você. Falei de amor. Fiz uma canção, a lua se foi e nem vi o sol chegar. Acreditei que o tempo não ia passar. Foi ilusão. Enquanto houver razões, eu não vou desistir. Se for pra eu chorar, quero chorar por ti. Porque não te esqueço. Esperar, passe o tempo que for. Deixe bem guardado esse nosso amor. Sei que eu te mereço. Assim, assim, eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim. Mas só pra ver você voltar e toda arrependida me dizer: amor, te quero sim. Eu vou deixar você voar, bater as suas asas pra longe de mim. Muito bem, mundo sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos ouvintes. Daqui a pouquinho, Nilson Freire, esse cantor, compositor de muitos sucessos, conversando com a gente, contando, falando um pouquinho da sua carreira, cantando e encantando o nosso mundo sertanejo. Daqui a pouquinho, forró bom pra dançar no nosso mundo sertanejo, porque agora no quadro Ao Som da Viola, quem canta bonito, Cardoso e Clemente. Aliás, essa dupla é uma recomendação da Vânia Rocha, de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, que recomendou essa dupla, e a gente vai estar sempre tocando as modas deles aqui, né?

no nosso mundo sertanejo. Aí, cabra danado! Olá, Diego Valadares. Aê, Nilson Freire, que satisfação, meu amigo, receber você aqui no meu programa, no nosso programa Mundo Sertanejo. Você que tem uma carreira muito bonita, é meu amigo de muitos anos, já gravei música sua e agora chegou a oportunidade de eu ter o prazer de recebê-lo aqui. Tá tudo bem? Satisfação é minha, um beijo pra você e pros ouvintes, viu? O pessoal fala assim, mas você manda beijo pra homem? Não, mas é um beijo carinhoso. Exatamente, no coração. Um beijo de artista, né? Artista é diferente. É verdade. E um amigo meu virou pro outro e falou assim, rapaz, mas essa camisa sua aí é assim meio de viado. Ele falou assim, não, eu sou artista. Se tivesse no seu corpo, aí sim seria de viado. Mas aqui não, aqui é artista. Satisfação grande estar aqui com você, viu? Ô, Nilson Freire, seja bem-vindo, meu amigo. Você esteve com muito sucesso com meu amigo Flávio Jardim. Isso. No Cantores do Brasil. Isso. E agora, aqui no Mundo Sertanejo, o sucesso continua com certeza, né? Graças a Deus. Eu gravei com o Flávio e um sucesso danado. E agora com você aqui, tô muito feliz por estar aqui divulgando o meu trabalho, né? Esses 12 anos de carreira. Não foi fácil, não está sendo fácil, mas a gente está sempre na estrada, viajando, fazendo shows, levando alegria para as pessoas, levando a nossa música nordestina, né? Brasileira. Exato. Nos quatro cantos do país. Com certeza, os nossos ouvintes do Brasil inteiro estão curiosos para ouvir suas músicas, né? Vamos cantar uma moda, que agora você fala mais da sua carreira, vai falar dos projetos, né? E tudo mais. Amarrado no Forró. Isso. É a autoria sua? Autoria minha e é a música que dá nome ao trabalho, né? Sim. Porque Amarrado no Forró, o brasileiro é amarrado. Exatamente, é verdade. Vamos ouvir então, olha, arraste as cadeiras aí, vamos dançar com Nilson Freire, Amarrado no Forró, aqui no Mundo Sertanejo. O povo brasileiro se amarra no forró. O povo brasileiro se amarra no forró. De janeiro a janeiro, por todo o país inteiro, o povo brasileiro se amarra no forró. Alô, alô, Brasil! Abre a porta que eu tô chegando. Simbora com o Nilson Freire. Todo mundo se amarrando no forró. Comigo assim, ó. O povo brasileiro se amarra no forró. O povo brasileiro se amarra no forró. De janeiro a janeiro, por todo o país inteiro, o povo brasileiro se amarra no forró. O povo brasileiro se amarra no forró. O povo brasileiro se amarra no forró. De janeiro a janeiro, por todo o país inteiro, o povo brasileiro se amarra no forró. O povo brasileiro gosta de festar. O povo brasileiro não perde o fuá. Onde tem um pé de serra, pra cada shot de baião, tem sempre um brasileiro dando viva Gonzagão. O povo brasileiro nunca tem tempo ruim, enfrenta sol e chuva e sempre feliz assim. Quando cai no arrasta pé, dança até ficar suado, ainda mais se for tocado pelo mestre do rim. O povo brasileiro se amarra no forró. O povo brasileiro se amarra no forró. De janeiro a janeiro, por todo o país inteiro, o povo brasileiro se amarra no forró. O povo brasileiro se amarra no forró. De janeiro a janeiro, por todo o país inteiro, o povo brasileiro se amarra no forró. Sanfona sanfonando, zabumba zabumbando, triando, triangulando, e o forró vai viajando. Entramos no estrangeiro, tem gringo no forró, tá tudo misturado numa panelada só. Mas o povo brasileiro se amarra no forró. O povo brasileiro se amarra no forró. De janeiro a janeiro, por todo o país inteiro, o povo brasileiro se amarra no forró. O povo brasileiro se amarra. De janeiro a janeiro, por todo o país inteiro, o povo brasileiro se amarra no forró. Safonando, zabumba zabumbando, triângulo triangulando, e o forró vai viajando. Entramos no estrangeiro, tem gringo no forró, tá tudo misturado numa panelada só. É sanfoneiro sanfonando, zabumba zabumbando, triângulo triangulando, e o forró vai viajando. Entramos no estrangeiro, tem gringo no forró, tá tudo misturado numa panelada só. Mas o povo brasileiro se amarra no forró. O povo brasileiro se amarra no forró. De janeiro a janeiro, por todo o país inteiro, o povo brasileiro se amarra no forró. O povo brasileiro se amarra no forró. O povo brasileiro se amarra no forró. De janeiro a janeiro, por todo o país inteiro, o povo brasileiro se amarra no forró. De janeiro a janeiro, por todo o país inteiro, o povo brasileiro se amarra no forró. De janeiro a janeiro, por todo o país inteiro, o povo brasileiro se amarra no forró. Muito bem, Nilson Freire, que moda boa pra dançar, hein, rapaz? Então, essa música é uma homenagem que eu acabei fazendo pros forrozeiros, né? Sim. E também pra Luiz Gonzaga e Dominguinhos, porque na letra da música eu digo que pra ser forrozeiro o cabra tem que passar, né? Tem que aprender, tem é que estudar o Luiz Gonzaga e o Dominguinhos. Exatamente. São os dois mestres. São duas referências. Referências, né? Da música nordestina, da música brasileira, né? Luiz Gonzaga, ao concurso, como dizem, né? É verdade. E Dominguinhos foi aluno do Luiz Gonzaga. Né? E se tornou um grande artista. E a professor de todo mundo. E professor de todo mundo, né? Então a música retrata essa questão do bom músico e da boa música, a música amarrada no forró. Sim. Nilson Freire, quantos anos de carreira, de batalha, defendendo a nossa música brasileira? 20 anos na estrada. Sim. Né? Como compositor, como radialista também, né? Sim, anos atrás a gente trabalhava em rádio e tal. Agora, como profissional da música, vivendo da música, 12 anos. 12 anos, né? 12 Você anos. Sempre gravou forró ou já gravou sertanejo também? Não, eu sempre gravei forró. Forró. Comecei, né? Em 2001 com o grupo Os Três Mió. Os Três, né? Mió. Que era o Reinaldo Mesquita. Sim, meu amigo. Léo Sérgio. Léo Sérgio. Né? E eu. Nós gravamos em 2001 o CD Os Três Mió, foi lançado pela Sony Music. Sim. E um trabalho muito bonito, um forró naquela época diferente. E começou a tocar bastante. Foi a primeira gravação da música Prenda, que Sim. é de minha autoria, que o Frank Aguiar veio gravar logo em seguida. Sim, a música Prenda. Isso. Ela foi sucesso gravada primeiro pelos Três Mió. Sim. Né? E lançada pela Sony Music em 2001, 2002. Infelizmente, ou felizmente, não deu certo aquela parceria com os meninos. Sim. E eu lancei Carreira Solo. Carreira Solo. Logo em seguida, que foi com a música Libera o Tonho. Uma carreira abençoada, graças inclusive. Eu acompanho seu trabalho, nós somos amigos. A música Libera o Tonho, inclusive, é de sua autoria. Isso. Parceria. Sucesso com você, também. Isso. Com Rabo de Saia. Com a Riba Saia, com o Rony Brasil e várias bandas que gravaram o Brasil afora, né? Sim. Então, assim que eu saí que não deu certo a parceria com os Três Mió, não foi que eu saí. Realmente não deu certo aquela parceria. Eu já lancei o primeiro CD. Carreira Carreira Solo, com a música Libera o Tom. E deu certo. Forró das Gordinhas e tal. E regravei naquele CD também a música Prenda. Sim. Né? Ô Nilson Freire, daqui a pouquinho mais histórias da sua carreira, porque são muitas histórias boas. Porque agora vamos cantar, viu? Vamos embora. O povo quer dançar. Vaqueiro e sanfoneiro tem que prestar. Tem que prestar, porque senão a gente manda embora. Trembol. Se não prestar, manda embora. Com certeza. Vamos ouvir. Nilson Freire canta no mundo sertanejo. Vaqueiro e sanfoneiro tem que prestar. E... Eita, nós! E essa vai para os vaqueiros e sanfoneiros do Brasil. Alô, sanfoneiro, puxa esse fole. Comigo. Todo dia cedo pego o meu cavalo, cego o meu tordilho e vou buscar a boiada. Na beira da estrada dou um cheiro na morena, és minha pequena, minha felicidade. Com meu chapéu de couro, gibão e alpercada, pego o rastro do boi e vou no fundo da mata. E quando é meio dia, o gado já no curral, vaqueiro e animal prontos para a vaquejada. E a vaqueirama, todos reunidos na porteira do jiqui, e o povo na arquibancada gritando: e aí, esse boi sai ou não vai sair? E lá no palco, Nilson Freire se prepara pra começar o forró, safoneiro, triângulo, zabumbeira, rocha o nó, que o povo tá animado pedindo forró, rodó. Vaqueiro na vaquejada, tem que valer o boi, safoneiro no forró, se não tocar já foi. Vaqueiro na vaquejada, tem que valer o boi, safoneiro no forró, se não tocar já foi. Tem que valer o boi, se não tocar já foi. Tem que valer o boi, se não tocar já foi. Alô, vaqueirama, alô, sanfoneiros, essa é de Nilson Freire pra vocês. Simbora, sanfoneiro bom, vai! Mas todo dia cedo

Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Já estamos de volta, Nilson Freire, forrozeiro de primeiríssima qualidade, artista completo, cantor, compositor e principalmente amigo dos amigos, né, Nilson Freire? Com certeza. Abrilhantando o mundo sertanejo. Nilson Freire, a gente falava no bloco anterior, você é compositor de Libera o Tom, Prenda, né, do Frank Aguiar e outras cocitas mais, né? É, Morena Brasileira que o Frank gravou, Labutando no Fandango, A Coisa da Coisinha que Caviar com Rapadura gravou, né, Dois Apaixonados, Limão com Mel, gravei com Mastruz com Leite, gravei com Aviões do Forró, gravei com a banda lá do meu amigo, a Xodó, a banda Xodó lá de Recife. Sim. Quer dizer, eu gravei com várias bandas, com vários artistas, principalmente no segmento de forró do Brasil, né? Sim. Mas só... também não deixei de gravar com os sertanejos. Sim, né? Só para os nossos ouvintes, porque nós temos ouvintes de 8 a 80. Com certeza nós temos ouvintes aí de 8 anos, 10 anos ouvindo o programa, que não se lembra do sucesso Prenda, por exemplo, na época do Frank Aguiar, que o Frank Aguiar era um artista estourado no Brasil inteiro. Até hoje é muito querido, continua seu sucesso. Tem como se dar uma canjinha aí na Prenda, só para recordar? Prenda minha, teu cheiro só me dá prazer. Eu tô doidinho pra roubar teu beijo e nos teus braços pra sempre viver. Prenda minha, teu cheiro só me dá prazer. Eu tô doidinho pra roubar teu beijo e nos teus braços pra sempre viver. É, Nilson Freire ao vivo no Mundo Sertanejo. Linda canção, né, Nilson? Essa foi gravada pelo Frank Aguiar em 2002. E essa música, ela marcou a minha carreira como compositor. Sim. E o Frank Aguiar como intérprete, porque deu uma virada na carreira do Frank Aguiar naquela época. Ele que vinha daquele segmento do teclado, aquela coisa, ele teve que montar uma estrutura super maior, banda para acompanhar esse sucesso que foi a música Prenda. Naquela época vendeu 850 mil CDs. Olha só. Né? E o teu parceiro Joe Brother, compositor, também, meu amigo também. Pronto. Faz tempo que não vejo ele. É, o Brother tá morando no Goiás. Goiás, né? Tá na região ali. Joe Brother, é uma alma... Filhos do Rio, por ali assim. É uma alma fantástica, né? E essa música, tanto para mim quanto pro Brother, ela nos levou a um patamar como compositor, assim, sim, de alto padrão. Nós somos indicados como compositores, e o Frank como artista, logicamente, sim, ao Grammy da Música Latino-Americana em 2013. Olha, que bênção, né? Foi Frank Aguiar, Rastapé e Fala Mansa. Sim. Foram indicados no segmento de forró, e a música Prenda foi a música que foi escolhida como melhor letra. Olha só. Né? Então isso pra gente foi muito bom. Honroso, né? Essa música, Na Boca de Quem Não Presta, Meu Nome Não Vale Nada. Na boca de quem não presta, meu nome não vale nada. Não vale nada, não vale nada. Na boca de quem não presta, meu nome não vale nada. Não vale nada, não vale nada. A música é tão boa que eu já aprendi o refrão. Vamos ouvir na íntegra. Vamos embora. Canta, Nilson Freire, cabra danada. Na boca de quem não presta, meu nome não vale nada. Não vale nada, não vale nada. Na boca de quem não presta, meu nome não vale nada. Não vale nada, não vale nada. Na boca de quem não presta, meu nome não vale nada. Não vale nada, não vale nada. Na boca de quem não presta, meu nome não vale nada. Não vale nada, não vale nada. Eu te dei prazer, eu te dei paixão. Você só brincou com meu coração. Fui cabeça tonta, cheia de ilusão. Eu te dei carinho, eu te dei amor. Fiz tudo pra ser feliz, você não deu valor. Procure seu rumo agora e caia fora. Pois amar demais nunca foi defeito. Mesmo quando se ama, nada é perfeito. Arrume as suas coisas e vá embora. Pois amar demais nunca foi defeito. Mesmo quando se ama, nada é perfeito. Arrume a sua mala e vá embora. Na boca de quem não presta, meu nome não vale nada. Não vale nada, não vale nada. Na boca de quem não presta, meu nome não vale nada. Não vale nada, não vale nada. Não vale nada, não vale nada. Na boca de quem não presta, meu nome não vale nada. não vale nada, não vale nada. Eita, pisada boa, é Nilson Freire ao vivo. Pois amar demais nunca foi defeito, mesmo quando se ama nada é perfeito. Arrume as suas coisas e vá embora. Pois amar demais nunca foi defeito, mesmo quando se ama nada é perfeito. Arrume a sua mala e vá-te embora. Na boca de quem não presta, meu nome não vale nada, não vale nada, não vale nada. Na boca de quem não presta, meu nome não vale nada, não vale nada, não vale nada. Na boca de quem não presta, meu nome não vale nada, não vale nada, não vale nada. Na boca de quem não presta, meu nome não vale nada, não vale nada, não vale nada. Na boca de quem não presta, meu nome não vale nada. É, na boca de quem não presta, meu nome não vale nada. É a mais pura verdade, né? É, a composição sua também, Nilson? É minha. Essa música é minha e do meu parceiro, Uli Raoni. Uli Raoni, meu amigo. Uli Raoni. A gente tem algumas coisas juntos. Vamos convidá-lo para vir aqui falar do trabalho dele, compositor tem também. Tem muita, né, coisa, viu? Uli Raoni é um compositor, assim, ele faz fantástico música tomando café. É. Né? É um cara muito bacana. Iluminado. E parceiro mesmo, amigo, de muitos anos. Nilson Freire, olha, poxa, o tempo é tão curto, pouco, eu queria passar o dia todo com você para você contar mais histórias, porque você tem muita história para contar. É, com certeza. Mas você já está convidado desde já a vir mais vezes no nosso programa para continuar contando aí mais sobre a sua carreira. Para os contratantes do Brasil inteiro, os nossos promotores de shows que queiram levar o teu show aí para a sua cidade, para animar a sua festa da prefeitura, clubes, casas noturnas, quais são os seus contatos telefônicos, redes sociais? Fica à vontade. Isso. Bom, para falar com o Nilson Freire, com a produção, 61 Brasília, né, Distrito Federal, 8211-1552, 8211-1552, né, ou liga para Minas Gerais, 38-8819-1967, falar com o Hélio Pérez, que é o meu produtor desde quando eu lancei minha carreira. Meu amigo Hélio Pérez. Isso, em Paracatu, Minas Gerais. 8819-1967, 38, né? Ou vai no Google, né? Naquele negocinho na internet Google, lá, no amigão lá, e joga Nilson Freire, meu amigo, aí já aparece. Sim, tudo, sim. Né? Aparece e-mail, site nilsonfreire.com, aparece Facebook, vídeos no YouTube. Né? A gente tem na rede social um trabalho bacana que dá para as pessoas assim conhecerem melhor o Nilson Freire. Maravilha, vamos interagir com o Nilson Freire no Facebook, veja os vídeos no YouTube, pesquise no Google mais sobre a carreira dele, tá bom? Você, contratante do Brasil inteiro, mais uma vez, o de Minas Gerais. 38, prefixo, né? 38-8819-1967. Nós temos inúmeras emissoras em Minas Gerais também, no estadão de Minas Gerais, exibindo o nosso programa. E é o meu estado, né? Exato, o nosso estado. Nosso estado. Eu sou de Unaí, uai. Então eu sou de Salinas. Nilson Freire, muito obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe. Mas vamos chamar ao microfone nesse grande amigo nosso, Juraci Pereira, que é cantor de muitos sucessos também, compositor, e hoje está aí como empresário no ramo de calçados, em Abadiânia. Ô, Juraci, visitando a gente hoje novamente. Pois, obrigado, meu amigo. Eu sabia que o Nilson Freire ia dar uma entrevista aqui com você, sabe? Eu sou super fã do Nilson Freire. É um grande compositor, um grande cantor, que faz sucesso por esse Brasil afora. Tá? Não vou deixar de perder, de ouvir. Sim. Dar um abraço pro meu amigo Nilson Freire. Mas estamos aqui, abracei o Nilson Freire e realmente já ganhei o CD dele. Já ganhou o CD e DVD, né? Só que a Abadiânia, né, ama o Nilson Freire de paixão. Com certeza, nós temos a Capivari FM lá, né? Para você, viu, Nilson Freire, da população de Abadiânia. Paula Araújo Calçados está em Abadiânia, né? Meu Deus, eu estou com uma empresa de sapato, a distribuição em Abadiânia, sapatos Paula Araújo Calçados. É um sapato bem bacana, bem bonito, é um sapato confortável, calça bem, a mulher fica bonita. Nós estamos lá na rua Joaquim Alves, 44, lote 5 em Abadiânia, meu estadão de Goiás. Paula Araújo Calçados. Juraci, leva meu abraço a Cida. Sim, Vieira, viu? Com certeza, um abração, Diego, prazer em revê-lo. E vou deixar um abraço aqui e convidar a população de Abadiânia para dar uma nos visitar. Exatamente. Né, ver os nossos sapatos. Audiência total na região, lá pela Capivari, né?